grab my dick. Say the Albert, I 15 milhas, no nível 100. Estou livre da restrição, passarei 2223. Ok, obrigado. Liberação de controle para sua decolagem, mantenha a posição e aguarde. Zero. É, autorizador na fase 2000, cara. Sou número 2 na aproximação, mantenha o perfil da chegada. Valeu, passarei do 2223, solicita após Árvore apurar vitória da conquista. Tenha o perfil da saída, eu passarei 2223, subido para o nível 160. Jequié, visual 105. Conforme então, Salvador, Jequié, visual 105, radial DA 263, Salvador. A decolar, pistola 7, curva à direita, restrito inicialmente 1 no meu pé, via corredor, axé. Até o farol da barra, restrição. Após a liberação, junto ao controle 1208, 21895, acione o código 5022, Vitor Kilo Delta. Está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, sem restrições, o ajuste no 0 no 3. Autorizado. 022, correto, parte da Baeté, já teria o PV? Afirmativo, está autorizado após Arbor, direto conquista. Afirmativo, após Arbor, direto conquista, 2223, obrigado. Índia November, decolou os 42, controle 120, decimal 8. 208 grado, bom serviço, Eco Índia November. Salvador, bom dia, de papapapai, Eco Índia November. Bom dia, Eco Índia November, contato do radar decolagem, vou para uma centena, saída hora boa, sem restrições. Quantas restrições foram uma centena, Eco Índia November? 331 Salvador, táxi à direita via Pátio, segundo direita na sequência via Índia, ponto 0 no 0, 2895, altímetro no 0, no 3, lugar, 35384. Direita Pátio, segunda direita via Índia, fundo lá, 38,95, no 0 no 3, 35384. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Central 9895, decolar os 44, controle 120, decimal 8. Central 9895, ciente, agora 1208, muito grato, tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Felipe 5. 384, próximo ponto de cara, cabeceira no zero, pronto. Lima tem pista 10, trip 5384. Pista 10, 384. É o Alfa Tango 72. Marca. Salvador, total 9895 na sua escuta, Momo, Flock na sua escuta. Contato radar, estou para o nível 320, total 9895. Certo, ascensão nível 320, 9895, é. P5384, tem livre decolagem da 10, o Venta Cal. Decolagem da 10, 3 e 4. 9093. Prefeito 4000, 384 da trip decolou os 47, controle 120 do sinal 8. 2085384. Controle Salvador, trip 5384, decolado no perfil da PUCA, Jamaracaju. Bom dia, contato radar, vou para o nível 190, trip 5384. 190, quando não atrapalhar o seu tráfego, a gente poderia voar a Aracaju? Aguarde para uma ação corretiva. Guardando 84. Lock, 6225. Chama 6225, completa final, chama a torre, 118.95. 295, 6225, bom dia. 1922, pode descer 2, então, tá? Essa para 2000 pés, autorizado no final do procedimento, gol 922, o ajuste 9093. 9902. É Queen de November, controle? Prossiga. Informe a pro ideal para o destino. É a radial 263 de Salvador, senhor. Sente, eco Índia Novembro. Dá presença para a direta 264, senhor. Estou autorizado a prosseguir para o destino eco Índia Novembro. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, cruzando o nível 060, descida para 2000, é um Boeing 737-800. Ambiente Eco Índia Novembro, tenho contato visual com o presente para livre ascensão para uma centena Eco Índia Novembro. Apresente uma centena Eco Índia Novembro. Estando baixada travado 6225. Visual tem livre pouso na 10, o vento é calmo, chané 6225. Autorizado pouso na 10, 6225. Papão meio Hotel Oscar Tango, bom dia, contato radar. Chegada Mag, desça para o nível 050. Total 9895, dá presente, vou ir direto Teresina. Muitíssimo grato, direto Teresina, dá presente, total 9895. Trip 5384, centro do Sorocos, mantém o perfil da saída, temos um tráfego decolado de Aracaju da companhia. Você está mantendo, 5384. Linha 9, me informa se vai chamar de pouso. O papai é com linha 9, é chamado de pouso. Chamado de pouso ao 10... 10030, é com linha 9. Copiado. Gol no 922, completa final e chame a torre, 118-95. 2-9-5. Torre Salvador, gol no 922. Gol no 922, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. Claro. Oxané 6225, na sala 52, livre à direita, 121 no decimal 9. 121 no 9, grato. Solo Salvador, Oxané 6225. Sim, bom dia, táxi autorizado Alfa Juliette, Pátio 1, portão 01. Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01. 2223, chama agora Recife, frequência 1-260 e alterna 1-288. Passarei 2223, controle. Afirmativo, frequência 1260, 1288 com Recife. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho e bom final de semana a vocês aí. Realmente bom voo. Gol na 922, tem livre pouso na 10 e venta calma. Pouso na 10, 922. Tanto, chamada para o tanque, eu sou 4-3. Cuidado pro Dituna, Hotel Oscar Tango, desça para 2.000 sem restrições, o ajuste padrão. Padrão no ajuste, dona na proda, o ajuste padrão. Sol 9895, chama agora Recife, na frequência 125, decimal 45. Recife agora, 125, decimal 45, muito graças, seu pai. National 6312, Skok Identity, clear my arrival down to flight level 050. Clear my arrival down to 050-6312. Hotel Oscar Tango, informa o tráfego, posição de 11 horas, 13 milhas com deslocamento oeste, cruzando 065, subida para uma centena, Papa Alfa 34. Bom dia, tá 3663, acione identificação, chegada bom, fidência para 4 mil pés, Brasil sem padrão. Bom, 4 mil, padrão, 3 mil. 922, bom dia, táxi autorizado. Até antes do táxi Sedilete, aguardando ingresso no pátio principal. Seu portão é o 612, chame para ingressar no pátio. Atento da Juliette, chamarão para ingressar, posição 612, vou no anoto. Salvador, bom dia, Azul, 4299, informação é 4160, 1210. Bom dia, Azul, 4299, identifique chegada MAN, desça para o nível 060. Chegada MAN, descendo 060, 4299. Gente, aguarde só um instante para ingresso, na nave da Azul vai iniciar o táxi no instante. É, não tenho certeza se tem condições de ingressar lá com separação, ok? Por porta 62. Ok, vamos lá, 22. Centro Recife, frequência 125, decimal 45. 2545, 5384. Marcelo, ataque autorizado à esquerda via pátio e Índia, posição 1-0, chame torno 1-8, na sua 9-5, altinha 1-0, 3, boa viagem, azul 4-2-3-4. 1-9-2-2, observa a aeronave da Azul liberando o pátio, esquerda de Lete até o 6-12. Posso a aeronave da Azul, esquerda de Lete, 6-12. Chame quando pronto para o táxi, por favor. Tá 3663, é o número 4 na aproximação, reduza para 250 nós. 179, chame pro táxi. Dois, três, quatro, a linha decola pista 10 do Ventacão. Desconsidera, a linha tem pista 10. Pronto, agora sim, pista liberada, tem livre decolagem da 10 do Ventacão, comandante. Tem livre decolagem da 10, azul, 4, 2, 3, 4. Maintain arrival, you are number 3 for approach, Ocean 6312. Maintain arrival, 6312. Dois Salvador, é o 35217, passando o Conde, informação próxima. Monta pro radar, 35217, mantém 140, vou na proa de Bonf e chame no ideal descida. Bonf, chamará ideal, 5217. Bom dia, 3304, aciona identificação, chegada bom, se desça para o nível 050. Receptou o apelidador até o Satango. Papa Romeu até o Satango, completa a final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295 até o Satango. Controle, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Romeu 44 com 2 no PLB, locado 0115 no transponder. Com notificado Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Está decolado agora do ANC, passando Águas Claras, segue para Baixas Quintas. Pelo direito, reportar a base na sua frente. A frequência do controle. Na sua permanente, 10113, mais Juliette ao mesmo. Vai prosseguir até Papá, reporta para ingressar no 7, lima aquilo de longe. 4234, decolou 03, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Ocean é 6312, vector 5 space, turn left, heading 020, limitado by localize. Down to 3000 feet, coordinate 1013. Left turn heading 020, limit localized, down to 3000 feet, with an 81013, 2312. Controle, bom dia. 234. Copiado, Eco India November. Chame agora Recife na frequência 1260, da alterna 1288, tem um bom voo. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para o nível 350. 350, gente. 663, controle. Prossiga. Operação para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é radial 300 em Salvador. Direita 230, limite radial 300 em Salvador. Azul 4299, informa o Robson 44 a nordeste de Duna, mantendo 500 pés com rumo sudoeste. Sim, 4299, receptando aqui o LS no momento. Marginal baixar travado no 7 até o Fernando. Até o Ascatan, com metros alto e livre pouso na 7. O vento é de 0,20 graus com 4 nós. Livre pouso na 7, tá? Galeão 230, 350. Já autorizado, em frente, segunda direita, via Índia, ponto esperando no 02895, altímetro no 0 no 3003, vou viagem, tá 3179. Estabilizado, azul 14 abraço. Completa final, chame a torre 11895, tem um bom pouso. 295, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 605. Bom dia, gol no 605, acione identificação, chegada a Bonfim, desça para o nível 060. 060 na ponta, acionou, senhor. Aquilo, o piloto está liberando para passar. Torre Salvador, bom dia, azul 4299. Final, tá duas milhas para o start. 4299, continua a aproximação, aguardando a piscadeira. Tá 2 a 9. Foi o antigo. Adial 300, 3663. 3663, curva esquerda pro 170, desça para 2000 pés. Esquerda 970, 2000, 3663. Aguarde e vetor final para interceptar o localizador. Quatro 299, check train, livre pouso na 10, Vantecão. Baixar, checar, livre pouso na 10, 4299. Rodolfo, bom dia, Ocean 6312, 5 miles to auto market. 5312, call me out to America and the gear, now I lock it. How do you call 6312? Azul 4234, chame Recife, frequência 125, decimal 45. Recife 125-400, 4234, bom dia. O Delta está autorizado até a Papá, reporte para ingressão no 7. Oi, Salvador, bom dia, está na 3179, confirma isso, sabia? Agora sim, alto claro, mantenha a posição e aguarda, teu sequestramento de 309 está posto. Sim, não aguarda, 3179, está bom de pé. Testing auto mark, engage, lock ocean 6312. Continue approach and stand by runway vacated. Call me TA. Stand by for landing, Ocean 6312. Referindo a sua aproximação. Ok, sente o tráfego 295, tá já. Outro 299, no solo agora, zona 0, livra direito no 219. Mundo 219, na direita, o azul 4299. Salvador, bom dia, 3663, está estabilizado no localizador, tá bem. Bom dia, 3663, número 2 para pouso, reporte marcador de serra, baixar o trabalho. Boa tarde. Ocean 6312, wind 0 to 0 degrees, 0 4 knots, clear to land runway 12. Flight runway 6, Ocean 6312. 7 Pat 1 até através do portão 8, seu estacionamento é no 9, através do 8 ficará atento a follow me para o estacionamento do Pat até o 9. Alfa Juliette até através do 8, atento ao follow me para o. Essa é o portão 9, azul 4229. Para o Chané 6225. Chané 6225. Lima Kilo Zulu inicia de imediato. 10h47, em mais 8 minutos vai constar no sistema aqui a autorização de tráfego. Ok, grato, chama lá. Está livre, está 3663. Para informação, tem um tráfego livre decolando da 107, por prevenção da saída árvore. Não interfere com o seu pouso. Ok, 3663. Ocean 6312, on ground at 12, turn your right and contact ground 12-9. 12-9. Vila Kilo Delta Lima tem, Vitor Kilo Delta Lima tem, no 7. 0-3-5-2-1-7. É o 08-0-2-1-7. Então 3663, o vento é de 0-3-0 graus com 6-2-0-9, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 0, 3663. Before you land, call you 6312. Lima Kilo Zulu decolou, Zuno 3, controle, 120, decimal 8. 208, bom dia. 3179, condicionado após o tráfego da companhia na cota final, Lima tem vista 10. Tá, 3179, na escuta. Faz passagem do tráfego na final ali, mantém 10, tá? 3179. Kilo Zulu na ar, boa. Bom dia, Lima Kilo Zulu, suba para uma centena sem restrição, sai da hora, boa. Atenção a centena, o Lima Kilo Zulu. No 605, está autorizado o final do procedimento, desça para 2000, o adiciono 003, informe no localizador. Autorizado o procedimento, descendo para 2000, com 13, chamar o localizador, voo 605. Então 3663, no solo, usou 4, livre direito, ano 21, decimal 9. Direita, 19, já. Então 3179, Santa, calma, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem no 0, da 3179. 6312 via Juliet to gate 05, clear to enter Ava 1. April 1, Juliet 05, Alboro, Volunteer 6312. Via 3663, taxi em frente, segunda esquerda, Juliet, partiu no portão 2. Segunda Juliet, pro 2, 3663. Tem livre decolagem da 7, o vento é de 030 graus com 4 nós, isso aqui delta. Estabilizou 3304. 3304, completo final, torre 118.95, tomou posse. 5217, está reautorizado via para 3.000 pés, o ajuste no 093. 3.000 via, ajustado 5217. De boa, 3.017. Torre 3304, bom dia. Aquilo Zulu, controle. Escuta, Zulu. Tem livre pouso na 10, vento de 030 graus com 5 nós. Livre pouso. O Vitor Kilo Delta decolou agora a zona 7, controle 120, decimal 8, para 7.000 pés, está fora da barra. 081-3462-2742. Dia tá 3179, contato radar, subiu para o 340. Subindo para o 340, possível para o de Dael Leda. Autorizado Leda. Leda, grato, 3179. Controle, papapá, mais direto, Romeu. Prossiga, Mike, direto, Romeu. Siga, Antena Boé, segue para Patamares. Direto, Mike, direto, Romeu. Romeu. O Lima Quilos Zulu copiou o telefone do Cetra? 081-3462-2742. Afirmo, caso o senhor não consiga contato via fone, informe o pouso para o Centro Recife. Gente, daqui a pouco vai modificar, eu estou seguindo visual 1 abaixo do 085. Caso não consiga contato, a gente vai logo dar o estimado. Copiado, Quilos Zulu. Controle aí, Papatango 20 Kilo Delta, decolador 97, está mantendo o corredor cheio no meu pé, está se escuta. Bom dia, Vitor Kilo Delta, mantenha o meu pé no corredor cheio, aguarde para a atenção, informe no fora da barra. Porta fora da barra, Vitor Kilo Delta. 35217, vai seguir tráfego Boeing 737-800 com grau de 220 nós, reduza para 210 nós. 217, temos o tráfego, vamos reduzir. No solo, zona 9, livre à direita, no 2, 1, decimal 9. Livre à direita, no 2, 1, 9. Salvador, bom dia, eu tô 3304, livrando a escuta. 3304, bom dia, táxi à direita, Alfa Juliette, bateu no portão 04. Alfa Juliette, 04, 3304. Delta está livre, atenção para o 105. Livre, atenção 105, vem daqui no Delta. Gol no 605, complete a final, torre 118-95, tem bom povo. 18-95? Firmo. Ok. Trip 5217, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento. 2000, livre o procedimento 5217. Autoriza o Vitor Kilo Delta, acendeu a 105 na Proje QF. Mantendo a Pro Vitor Kilo Delta, temos um tráfego Charlie 402 à sua esquerda, subindo para o 085. Cliente, Vitor Kilo Delta. Tem baixado travado ali, pouso na 10, gol 1605. Entrei. 9286, identifique, chegada a mar e desça para o 050. Wait up. 3859, bom dia, identifique, chegada bom, desça para 4000 pés, hoje o padrão. O Kilo Delta está autorizado agora para o GQR. Quando possível, está chamado de pouso. Autorizado para o GQR, informou de chamado de pouso. 35217 no localizador. Torre 11895, campo pouso. 1895, obrigado. Lima Alfa Yankee. Acione a identificação, chegada a Mari. Desça para o nível 060. Aquilo Zulu, qual é chamado de pouso? Seu pouso é o Zulu 1055. 1055, copiado Lima Aquilo Zulu. Controle, eu vi que no Delta em cima, tem que é 1102. 1102, copiado. 5217, é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. 217. Vitor Kilo Delta, informa o tráfego, posição de 10 horas, 4 milhas, deslocamento oeste, cruzando 050, subida para 100, é um Charlie 402. Cliente, vem de Kilo Delta. Plano 605, no sala 23, livre direita, no 209. Direita chamando sala 209. Do Lima Kilo Zulu, modificado em 24, suba para o 065, em condições visuais. 065, repouso na 10, 20804 graus, com 59. Sem baixada travado, livre pouso, trip 5217. Para orientá-lo, estacionamento no portão de número 10, portão pulo dela. Gente, então Alfa Juliette, ingresso no Pate 1 e segue a viatura para o Rio, para o 10, ou o Mono 605. Obrigado. Lima Kilo Zulu informa o tráfego que irá ultrapassá-lo pela direita, cruzando agora 4000 e subido para o 105, é um Papa Alfa Tango 4. 5217, no solo aos 26, livre à direita no 219. Direito 219, 5217. 217 na escuta? Prossiga. Taxi autorizado Alfa, Juliette, à esquerda novamente, parte 3, remota 3. Alfa, Juliette, esquerda, parte 3, o 5217. Chené 6225 na escuta 4. Prossiga. Autorizado Salvador, Brasília, nível de voo 320. A rota via Nizza, após Buído, Upper Whisky no zero, Bayan e o restante conforme a rota do plano de voo. Decola da 1 no zero, mantém a reta, decolagem até cruzar 2 mil pés na terceira ilha, após curva esquerda, cumpre o perfil da subida Momo, transição Nizza, controle 1, 2, 0, décima 8, 2, 18, 9, 5, acione 5, 0, 5, 7. Momo Nizza. Nizza Momo Nizza. Matiu 5057, o transponder, portão 01, no chame pronto para o espectro lento. Informação que é remota 4 do parte 3 aqui, tentando o sinalizador. Ciente, 5217, grato. Delta, torcida da presença 085 para a Aqui, Delta Charlie, bom dia. Voo Salvador Petrolina, é isso? 085, Delta Presente. A gente mantém nível 085, Vitor Kilo Delta. Delta. Dois tantinhos, por gentileza. Informação em curso. É a Foxtrot, altímetro mini 13, temperatura 25. Estacionamento é o pátio da Aerostar, aguarde um minuto para autorização de tráfego, gentileza. Número 2 na aproximação, subvetor, curva direita, proa 3, 2, 5, deixe-se manter a 3.000, se houver falhas, voe para cima na marcação 1, 2, 0. 14, direita 3, 2, 5, descendo para 3 mil pés. Espalhar na 120 de Simbra, voa pro ELS. Proa 235, ok? Direita 235. 235, sim. Paulo Salvador, gol 923, direito da Fox 360 para Guarulhos. Temos a aprovação, minuto da 4927. Dito que o Delta mantém nível 085 em regras de voo visuais para GQE, chame Recife agora, frequência 126 decimal 0. 260, visto pelo Delta. Zulu mantém a regra de voo visuais nível 065, chame Recife agora 1260, alterna 1288. Morning, Ocean 6312, information Foxtrot, request clearance to Recife level 390. Say again, please. Ocean 6312, with information Foxtrot to Recife. Your flight plan will be to 1106 in about 7 minutes. Your AC clears will be on my system. Stand by to pop AC clears 6312. Alright, stand by to copy. Channel 6225 para pushback, estacionamento 27. Chame pro táxi, 6225. Para lá, 6225. Fiat Data Charlie versionar, chame táxi, aguarde 1 minuto a cópia, Data Charlie. Esquerda proa 195, seu repalho intercepta o localizador completo final do procedimento. Esquerda 195, se falhar, intercepta o lock do T324. Esquerda para 130, repórter estabilizado. 130, repórter estabilizado, exército. Firmo, esse mantém a altitude de 2 mil pés. 2 mil pés, exército. Controle mais de leste ao meu. Prossiga. Vai liberando patamares, segue para Bonocô, próximo a parte do tubo. Zulu 16, o restante conforma a rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva direita, perfil de subida da Euleda, após venda direto, bridge. Controle 120, decimal 8, torre 1895, código 5060. Tio 360, autorizado, Guarulhos. Conforme rota bridge, apesorou 16 da Euleda bridge. Controle 208, transponder 5060-9923. Correto, portão 62, champanhe, Tugon. Aonde? Quem é que dá pra tirar na escuta 4? Salvador, Petrolina, 510, decola na interseção Papá, em coordenação com a torre, com a decolagem com Proa Norte. O vento aí 50 graus, meia dúzia de nós. Controle em 120.8, a torre 118.95. Transponda inicialmente 5100. Mesmo aí de Salvador? Como de Duna? Gente. Eu não sei se é óleo ou limpeza de porão. Ah, ok, obrigado. 5100, já teria teu vento? Naviei no porto, fazendo limpeza no porão, para reportarmos aqui a marinha. Formaremos. Pessoal, senhor. Valeu. Oceané 6312, ready, copy. Hey, firm, ready. Bom dia, já acionado? Gente, chegue até o ponto de espera da Papá e reporta pronto para decolagem, antes de autojar. Caju Transition, Salvador Control Frequency 120.8. Salvador Tower 118.95 and Scotting 5076. Roger, we're going to receive level 3950, departure runway 10 on Fuka Caju. After departure, after 2000 feet or 3 miles, 9 miles, turn left, upper reach 5H, 120H, Salvador approach, 5076, South Scott, power 118.95, ground 1219. Salvador Tower 118.95 at gate 05, come right for push and start. Roger, 6312. O T3859 estabilizado, informa que não foi possível avistar aqui o navio devido à nebulosidade. Sim, sem problema. Mesmo assim, vamos reportar aqui a Marinha, obrigado. Perfeito. Depois 990-9286. Roberto, tem informação se esse navio era bem próximo da entrada do porto ou mais lá fora na área de terra? A aeronave estava passando aí, próxima aí, antes do Largo do Tanque. Bem próxima realmente aí do porto de Salvador. No, próxima calçada aí, próxima aí ao Pelourinho. Ah, ok, então, obrigado. Lima Bianchi, reporte caso à vista alguma aeronave no porto aí, próxima aí, antes um pouquinho do... da posição Duna. Já estabilizando o localizador. Antes um pouco, se avista algum navio aí fazendo lavagem ou mancha de óleo aí próxima do porto. Ok, thank you. Ou mais direto, eu me informo que está na baixa do tubo.